Liga o PA, o mixeiro, toca disco. Aumenta o volume, aumenta o volume. Liga o PA, o mixeiro, toca disco. Toca disco. Liga o PA, o mixeiro, toca disco. Toca discos. O que tem peso e também tem suavidade. Quando começa, surge como novidade. Depois de um tempo, vira uma raridade. E de repente já faz parte da eternidade. Faz tu sair do chão e ir até o céu. Ficar mais leve do que uma folha de papel. Te deixa certo que um dia novo nascerá. Acalma a alma e coloca as coisas no lugar. A vibração te põe na positividade. Te lembra algo que tem algo de felicidade. Faz tua visão focar além do horizonte. Mantém o brilho que o teu olhar nunca esconde. No teu peito a fonte acende, tu se rende. A harmonia que se faz presente no ambiente te contagia e no dia a dia você sente o universo festejando isso constantemente. Liga o PA, o mixeiro, toca discos. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Liga o PA, o mixeiro, toca discos. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Aumenta o volume, aumenta o volume. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Aumenta o volume, aumenta o volume. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Liga o PA, o mixeiro, toca discos. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Liga o PA, o mixeiro, toca discos. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Aumenta o volume, aumenta o volume. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Aumenta o volume, aumenta o volume. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Não tem como ficar parado, nem indeciso. É tipo brincadeira, parece um improviso. Primeiro fico relaxado, depois energizo. Lembro meu tempo de criança e abro um sorriso. O que preciso, se não tenho, sempre mentalizo. Vem lá do alto, mas conhece o chão que eu piso. Tem tudo que eu tenho, quem sabe um pouco mais. Tem a sabedoria pura que reflete paz. Compreende o tempo, bem melhor que um relógio. Atira flores que dissolvem por completo ódio. Não foi criada, não tem uma definição. Está acima de qualquer rótulo ou padrão. Não é vermelha, mas também não é amarela. Nesse momento teu ouvido tá curtindo ela. Dá pra curtir sozinho, melhor com a galera. Vivemos num planeta que é essa grande esfera. Liga o PA, o mixeiro, toca discos. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Liga o PA, o mixeiro, toca discos. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Aumenta o volume, aumenta o volume. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Aumenta o volume, aumenta o volume. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Liga o PA, o mixeiro, toca discos. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Liga o PA, o mixeiro, toca discos. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Aumenta o volume, aumenta o volume. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso. Aumenta o volume, aumenta o volume. Aumenta o volume, porque a gente gosta disso.